Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Então, Sr. Bond, do que você gosta? Eu gosto de diversão. Jogos de diversão. Boa! Sétima edição! Chuuu! Porra! Sétimo número cabalístico, hein? Sétimo é 007. Humilha CS, humilha Smash Brothers, humilha tudo. E pra comemorar o lançamento do novo jogo do Wii, e vambora, meu irmão. Que jogo é esse? E pra quem ainda dá muito mole e não conhece a gente, eu sou o Nijinimigo, e aqui com a gente hoje tem Ilapso. Meu nome é Ilapso. Só Ilapso mesmo. Mestre Splinter. A vitória vem com a experiência. E também... Lá vem ele, aquele que não é Munhar, mas é o... Senhor da Eternidade. Eternidade, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Estragou minha apresentação do mal. E hoje nós estamos juntos aqui pra falar sobre 007 contra GoldenEye, que o Ilapso não jogou, e a gente vai explanar ele aqui agora já. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Então aí, Ninja Inimigo, essa semana a galera tá animada com e-mail, muitos elogios. Tem e-mail sim, cara. Elogio não, a gente só tomou porradaria. Ah, não, eu lembro que a gente teve elogio sim, de um cara com nick de CS muito irado. A gente tem um e-mail aqui do Frica, caraca, como ele mesmo diz, nickname boladão top fragger na Challenger no Counter-Strike. E ele diz aqui pra gente, irado podcast, muito foda. Só faltou mesmo, carioca, uma música que simplesmente não podia faltar, cara. Eu ouço ela, já desenho um looping na minha cabeça e vou rolando de bolinha. A melhor lembrança do Mega Drive disparada. A música é foda do começo ao fim. Em suma, ele falou que Green Hill Zone é foda. Não sei se vai alegrar, né? Porque na verdade a gente cortou a música, mas ela tava lá. Ela foi lembrada, de uma forma ou outra. Todos. Mas no fim das contas, pra poupar vocês de 2 horas de podcast, a gente acabou tendo que fazer alguns cortes. A ideia inicial era cada um ter 5 músicas, né? Mas com 5 músicas a gente ia ficar falando até hoje de música e a gente resolveu cortar. Mas haverão outros, cara. Não foi só ele que reclamou dessa falta de música, não. Quem mais reclamou? Todo mundo! É muito bom o tempo quando a sua audiência chega nesse nível. Exatamente. Todo mundo que veio falar com a gente pra comentar, que veio mandar comentário de outras formas, reclamou assim, cara, faltou a música do Sonic. Ninguém reclamou em falta de música do Mario, mas todo mundo reclamou que faltou a música do Sonic. Teve gente que reclamou que faltou a música do Sonic 2, do Sonic 1... E muita gente reclamou que faltou Green Hill, né? Mas aguarda aí, né? Essa galera aí que é incompetente fica levando frames e ficando na primeira fase o tempo todo. Aí depois não consegue pensar em outra música, só conhece a música da primeira fase. Isso é. Mas se eles ficassem levando frames toda hora, a música que eles iam ouvindo ia ser essa. Ia ser uma assim, ó. Ah, não, essa não. Feio! Você erra! Ah, mas eu errei porque eu lembrei da música que eu ouvia sempre, que era a música da Vitória. O cara não só colocou Nick CS, como ele ainda comentou sobre os feitos dele na lan house local. Eu quero sugerir a todos vocês que escutam o nosso podcast pra mandarem suas histórias de lan house, suas lan house chronicles, porque um dia a gente vai fazer histórias de lan house e a gente quer ler a história de vocês. Tem também os comentários, né, não, Milagros? Sim, tenho aqui 3 comentários. O comentário do Crusher. que diz: ah, agora eu tenho um nick de CS. E dá aqui um link para um gerador de nicks de CS. E diz: novamente, parabéns pelo podcast. Fiquei com medo quando vi o título do podcast e pensei que iam cair na burrice de fazer um top das melhores músicas, algo que considero impossível. Mas, para minha surpresa, vocês não tiveram essa pretensão, o que acabou resultando em algo bem legal. Aguardarei umas edições do Disco Ninja, Bada de Baradá, pra não ficar chato e só ficar puxando o saco de vocês, me expliquem. Que merda acontece com o microfone do Senhor da Eternidade? Mesmo o cara estava abafadona quando a de todos os outros estava normal. Enfim, aguardarei pela próxima edição ouvir o podcast, já se tornou um compromisso que tenho toda sexta-feira. Mas o é próximo... que eu uso equipamento de 1945 aqui, que tá começando a falhar, né? Cara, isso não é desculpa, cara. Você que usasse os equipamentos alemães. Os alemães, na, em 45, Segunda Guerra, eles dominavam a tecnologia. Mas tinha AK-47 também, russa, que era sinistro. Ah, né? Cara, eu vou falar um jogo muito maneiro que existe, AK-47, cara. Chama-se Vida Real. É um jogo que eu não gosto muito de jogar, não, mas é necessário. Esse jogo é foda. E, meu irmão, o nego compra AK-47 pra celular no Quiet, aquela galera aí. Esse jogo é tenso. E o frames desse jogo é sinistro. Cangaceiro Samurai. Aí, esse cara tem um nick de CS mais irado de todos que eu já vi na minha vida, cara. Obrigado. Diz o seguinte: boas escolhas de canções, parabéns. Sendo menos saudosista, colocaria músicas do Guilty Gear. Eu também, mas não coloquei. Joguei muito essa parada no falecido Dreamcast do meu amigo. Vai aí a música do Soul Bad Motherfucker Guy, que era o protagonista da série. Mas quase todas as músicas do jogo são empolgantes e são mesmo. O link pra música do Soul Bad Guy tá aí embaixo. Se você quiser conferir, a gente bota no post. E temos aqui um terceiro comentário. Gokustavo diz: cara, uma música que realmente me marcou nos últimos anos foi a abertura de Metal Gear Solid 3, Snake Eater. É aquele tipo de música que lembra muito os filmes de 007, onde você pode esperar num jogo muita espionagem, muita ação, muitas mulheres e uma história de excelente nível. E é tudo que essa música resumia MGS3. Muitas mulheres, não sei da onde, né? Porque tinha uma, né? Duas. E é tudo que essa música resumia MGS3. Não fez o menor sentido, mas tudo bem. Vou puxar então o pessoal da PlayStation Network at Home. Noticiou aí que a galerinha registrada na PSN, alguns receberam uma pesquisa por e-mail da Sony perguntando o que eles achariam de poder adquirir histórias em quadrinhos pela PSN. Eu achei muito interessante a ideia de você poder ler Homem-Aranha e X-Men e Batman e etc. numa tela de 40 polegadas. Pô, não, eu acho muito melhor do que isso, cara. Muito melhor do que ler numa tela de 40 polegadas é você poder ler no seu PSP. Eu acho que a ideia de comprar quadrinhos pra você ler no seu PSP, ler on the go, onde você precisar, eu acho genial. Eu acho que é um modelo de negócio que vai dar muito certo se a Sony investir pesado nisso. Cara, tem uma coisa muito legal que inventaram faz alguns anos, que chama gibi. Você pega na sua mão, você pode ler onde você quiser, cara, sério. Ah, é mesmo? Cara, você pode ler enquanto você caga. Enquanto você caga, sim. Pô, mas aí, deixa eu te perguntar um negócio. Eu compro o gibi, aí eu boto na minha mochila e levo pra ler na faculdade. Quando eu tirar o gibi, essa coisa revolucionária da minha mochila, ele vai estar com uma orelha na ponta. Eu vou ficar bolado, meu irmão. Eu ficava mais agora deixa eu te contar. Quando eu tirar o meu PSP da mochila, se tiver uma orelha no canto do meu PSP, aconteceu alguma coisa muito sinistra. É verdade. Porque algum de vocês coleciona gibi, quadrinhos, alguma merda assim? Mangá não vale. Porque é o seguinte, cara. Essa coisa de quadrinho digital, a Marvel e a DC já fazem nos Estados Unidos. Cada uma faz do seu jeito, mas as duas fazem. Pra computador, pra iPad, iPhone, iPod, cassete A4. E o negócio tá começando a funcionar. Então isso ir pra PSP ou ir pra televisão de 40 polegadas é consequência. A parada é a seguinte. Hoje em dia, a quantidade de porcaria que as editoras lançam não tá no gibi. Filtrar essa porra é foda, cara. E aí você para e pensa, quanta árvore nego não tá derrubando pra fazer impressão de Homem-Aranha número 648, em que não acontece porra nenhuma na história, e que as pessoas compram pra jogar fora depois. Então essa alternativa digital é uma alternativa muito válida pra você continuar comentando no seu mercado mensal, sem precisar de papel, queimar a árvore toda hora. E ó, cara do Mestre Splinter aí, ocorreu uma coisa, né, que tá muito triste agora, né? Mas enfim, gol do Cruzeiro! Então eu acho essa alternativa do mercado digital muito válida, e eu não ligo de ler em tela de 40 polegadas, não. Eu só não vou poder ler cagando. Eu ainda não tenho televisão no banheiro. Vou te falar que televisão no banheiro é uma das paradas mais iradas que, quando eu for rico, eu vou ter, com certeza. O Tony Montana tem no Scarface uma televisão. Porra, imagina jogar um Wii cagando, moleque. Mais um gol brasileiro, meu povo. Foi ele, Bebeto, o craque da camisa número 7. Quando eram jogados redondos 20 no primeiro tempo. Agora, Brasil 1, Eslováquia 0. Acerta o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Está valendo. Chegou a vezes. Meses atrás, o Silvio Luiz, o mestre supremo da televisão em termos de narração esportiva. O mestre supremo! Esse é outro nickname irado de ser. Olha só, deve ser o que ele usa. Ele colocou no Twitter dele assim: gravando um jogo de videogame, né? Uma foto em que dava pra ver uma tela e ele lá gravando alguma coisa. E aí, o que que todo mundo pensou imediatamente e não tinha como pensar diferente? FIFA 2011. Aí chegou um tempo assim, aí ele falou: não, 2011 a gente não vai ter mais narração em português, não, porque ano passado a gente colocou narração em português de Portugal. E até que agora a Konami disse que o Pro Evolution Soccer 2011 terá narração em português dele, do mestre supremo Silvio Luiz, com comentários de Mauro Betti. Ele deu uma entrevista ao UOL Jogos e disse que gravou todos os bordões dele, a saber, o foi ele, o diga aí, Adson Coutinho, o que é que só você viu, acerte o seu daí que eu arredondo o meu daqui, essa foi lá onde a coruja dorme, foi pego na banheira, o animal é de todo ensaboado. Todo ensaboado, sem um corpo estendido no chão e... tá lá! 50 mil, tá lá dentro, todos os milhares de bordões foda, e o melhor de todos, é que ele termina toda a frase dele falando, nego, ah, por que não usou nego, porra, mas esse nego aí é brincadeira, hein? Joga muito, nego. Do lado direito não tem ninguém, mas ele vai embora, segura o homem que ele vai indo embora. Cara, eu falo uma parada pras pessoas, cara, que qualquer coisa no mundo seria melhor com a narração do Silvio Luiz. Mas aí, é contagem de próxima eleição. Brizola 45, Lula 38, nego. Vai abrir o próximo pacote aí, ó. Ó, bota pro Maluf, ó, rapaz. Acho que me pornou aí. Maluf, tá chegando. Aí, eu vou te falar que esse maluco aí, o Moacir Alves, nesse jogo justo, o cara tá mandando bem pra caramba. E ele conseguiu uma parada foda, meu irmão. Votem nele. Quando ele for candidato a alguma parada, vota nele, porque o maluco é sinistro. O cara fechou um dia sem imposto sobre games no Brasil, meu irmão. Ele mandou benzão. Quem ele fechou isso? Cara, ele disse no site dele, no Jogo Justo, que ele teve uma reunião com muitas pessoas. Muitos e muito importantes. Muitas pessoas, muito expressivos. Eu só li assim, tivemos uma reunião. Gente que não é importante que faz reunião. Rapaz, isso é verdade, rapaz. Isso é verdade. Eu confio que vai ter o dia sem impostos e que nesse dia eu vou gastar o meu salário em games, entendeu? Vou comprar tudo, que nem um maluco, que nem um brasileiro que vai pros Estados Unidos, entendeu? Chega em Orlando, na Toys R Us. Eu sou rica! E fala, caraca, eu quero tudo. Não, mas sério, eu incentivo todo mundo a pegar esse dia. Se você tiver um dinheirinho guardado, se você quiser comprar alguma coisa de games, cara... Bota na Vale, meu irmão. Vai subir foda agora. Bota tudo na Vale. Por favor, pega esse dinheiro, guarda, pra quando sair esse dia, queima tua grana nisso, porque primeiro, tu vai conseguir comprar mais parada, né? Segundo, os números vão crescer de uma forma que ele vai chegar lá e mostrar o papel assim, olha quanto a gente vendeu, meu irmão. Por A mais B, essa parada tem que cair e tudo, pô, meu irmão. Mas também isso aí vai ser uma conclusão precipitada. Ele não pode chegar e falar, olha só quanto a gente vendeu, por, digamos assim, uma promoção de um dia só. Uma coisa é não ter imposto, outra coisa é ter um imposto reduzido, né? E outra coisa é você não ter imposto durante um dia. Vai todo mundo comprar aquele dia, óbvio, vai dar uma ilusão de que é... Não é um fato consumado, é um argumento, entendeu? Isso vai virar um argumento forte. Na época do famoso IPI reduzido, o cara pode pegar os dados da época do IPI reduzido e mostrar quanto vendeu de geladeira, micro-ondas, carro e fogão no Brasil. E vai ver que vendeu bem mais. Você quer saber uma coisa? Eu nunca soube. Faz um dia sem imposto de carro, meu irmão, pra tu ver. Fudeu, acabou o mundo, maluco. Acabou, CO2 domina. Esse negócio do IPI reduzido, é engraçado que o IPI reduziu, beleza. Aí, do nada, segundo um professor meu da faculdade que acompanha muito o mercado de carros, falou que o preço base dos carros aumentou pra poder justamente compensar o IPI reduzido. E é a mesma coisa, você aumenta o salário da população e não aumenta o poder de compra. Você aumenta o salário de todo mundo e o cara que é dono do mercado vai ter que aumentar o salário das caixas também. Então ele tem que aumentar o preço de tudo, pô. Isso se chama o quê? Inflação. Oh. Os olhos do pecado, inflação, minha salvação. James Bond. James Bond. Antes de mais nada, eu só quero falar. O filme GoldenEye 007 é o primeiro filme baseado em videogame que é bom, meu irmão. Pronto. Quando eu comecei a jogar o jogo sem nunca ter visto o filme. E eu filme. Eu só vi o filme por causa do jogo. E digo mais, eu achei o filme muito foda por causa do jogo também. O filme é bom, mas eu achei foda demais. Um jogo muito foda de filme que saiu antes do 007, quer ver? Moonwalker pro Mega Drive. Aí sim, hein, cara. Isso é uma droga. Não. Isso aí é um fenômeno, porque é tipo o inverso da regra. O filme é muito ruim e o jogo é bom pra caralho. O jogo é foda, é. Vamos falar do filme, então? Um filme de 95. A direção é do Martin Campbell. Martin Campbell dirigiu alguns bons filmes e alguns filmes muito ruins. Ele dirigiu o Cassino Royale novo agora. Ele dirigiu aquela porcaria daquele Lenda do Zorro. Ele dirigiu Limite Vertical. Vai dirigir o Lanterna Verde agora. Fim da Escuridão, que é um filme que o Mel Gibson vai atrás de vingança. Foda o filme, muito bom. Todos deviam ver. Esse é o melhor plot do mundo, né? O Mel Gibson vai atrás de vingança. O nego sacaneia com a filha dele, né, meu irmão? Ele fica puto. Aí não, ele... mas quase... Já viram aquele filme Busca Implacável? Porra, foda demais. Cara, já viram aquele filme chamado Desejo de Matar? Desejo de Matar? É, o Fim da Escuridão é o Busca Implacável com o Mel Gibson. Vocês conhecem o Charles Bronson? Sim. Os filmes dele também são assim. Não, tirando, mas cara, se tu fizer um... Era uma vez no Oeste. Se tu fizer um filme que é uma pessoa que levanta do nada e fala, eu estou atrás de vingança, o filme já tem muita chance de ser bom. Pode ser qualquer um. Se for a Sandy levantando e falando, meu irmão, eu tô atrás de vingança. Cara, ó, tem uma ideia foda pro filme, então. É, o nego mata a Sandy e aí o Júnior, o irmão dela, e o Lima, marido dela, vão atrás, e o Chororó vão atrás de vingança. Quem matou ela foi a Vanessa Camargo, pra ser a rainha da música pop. E aí a última batalha vai ser o Chororó contra o Zezé de Camargo. Foda. Olha que foda. Foda. Zé Padilha, ó. Tamo aí, hein. O dedo tá pronto. Onde é que a gente assina isso pra ninguém roubar a ideia, meu irmão? Ah, assina aqui na minha mão. Tinha uma arma nuclear lá, fodona, que um maluco queria roubar. O problema é que esse maluco, todo mundo achava que ele tava morto. Só que esse maluco não tava morto, ele tava vivo. E aí, quem são as únicas três pessoas do mundo que podem deter o sequestro de uma arma nuclear? Só mais três pessoas conhecem o segredo. Nossos amigos, a feiticeira, o mentor e Gorky. Juntos defendemos o castelo de Grayskull contra as forças malignas do esqueleto. Apenas três pessoas conhecem o nosso segredo, né? A feiticeira, a mentora e Gorky. Não, mas só três pessoas poderiam impedir essa ameaça, cara. Naruto, Sasuke e Sakura. Angus MacGyver, Jack Bauer e Bond. James Bond. O cara que é agente secreto, todo mundo sabe que ele é agente secreto, todo mundo sabe o nome dele, mas ainda assim, até hoje, ele fala o nome dele pra todo mundo e não acontece porra nenhuma com ele. Foda-se. Cara, na época não tinha Jack Bauer e o MacGyver já tava ficando velho, já né? Tava se aposentando, é. Richard Ian Anderson já tava mais pra lá do que pra cá. Então sobrou pra quem? 007. Aí ele se junta lá com o maluco lá russo lá, que era o único sobrevivente de uma merda, uma catástrofe que deu, foda-se, não lembro, tinha 9 anos. E aí ele, obviamente, ele consegue no final, né? Porque se não tivesse conseguido, não tinha tido o próximo filme, né? O Homem Nunca Morre. Aliás, vocês lembram da Xenia, né? Não fala esse nome. Eu lembro, cara. Lógico. Claro. Xenia Onotop. É, a Jean Grey, né? Frank Jensen. Exatamente, cara. Eu não sabia que a Xenia era Jean Grey até, tipo, ontem. Ah. Cara, eu não sabia. Sério, até isso, agora. Meu irmão, ela tava bem novinha nessa época, esse filme de 95. Não, ela tem uns 40, ela tem uns 40 e pouco agora. Ela devia ter, ela não tinha nem 30, porra, meu irmão. É uma holandesa delícia. Delícia aquela holandesa. Meu irmão, holandesa. Ela mata a galera fazendo sexo. É tipo, fatality que todo mundo quer morrer. Ah, a nossa gloriosa, esqueci o nome dela. Aquela. Sonya Blade? Não, aquela mulher do Instituto Selvagem, qual é o nome dela? É. Sharon Stone. Aquela. Sharon Stone. Sharon é. Stone, isso. Sharon Stone, é. É. Se eu demorasse pra lembrar o nome, eu ia falar Vera Fischer americana e foda-se. Vera Fischer americana. É o único 007 que eu me lembro que tem outro agente duplo zero, que é o 006. 006. Não, ele não, tem assim, vários, cara, tem vários. Tem vários que ele é citado, eu só não lembro se ele aparece em algum não, outro. Pô. Não, não, tem 009, tem 004. Não, mas eles fazem participações não, importantes? Não, mais ou menos, cara. Tipo, não. Porque o 006 é o vilão principal do filme, mesmo. O 006 tem um filme antigo que acho que citam ele, ele só não aparece. Pô, mas você fala não. Assim, ah, o 006 tá na Áustria, era assim. Tem um que é tipo 008, sei lá, que ele se veste de palhaço e ele morre, é uma parada assim. Ah, não, o outro que aparece também, que é citado assim, é o que aparece mais ou menos, é o 009, do filme que tem o nome de mais duplo sentido foda que existe, que é o Octopussy. É, 8 gatinhas, né? Ah, não, o 7 gatinhas do Nelson Rodrigues é muito mais foda que o 8 gatinhas. Inclusive, tem um filme do 007 que tem, tipo, a reunião dos agentes 00, cara. Tipo, não aparece a cara de ninguém, né? Obviamente, mas... Tem um monte de extra sentado na cadeira de costas. O foda é que o 00 termina em 009. Depois tem 0010, que é essas merdas, assim. Porra, tem? Tá de Brinks, tem 0010. Um amigo meu tem um livro que aparece ele. É um livro... Aí já tinha que deixar de ser agente duplo, né, cara? Pois é. Agente quádruplo, já, né? Porque o 006 em livro é outro cara. É? Tem o 006 dos livros, que é no... Que não, é o Alec Trevelyan, não? É o Jack Gidding. Aí no filme ele é o Trevelyan. O filme do GoldenEye não é baseado em nenhum dos livros, não? É original? O GoldenEye eu acho que não tem... Eu não sei se tem livro, não, cara. Vou até olhar aqui. É, porque alguns filmes são baseados nos livros do... Como é que é o nome do cara mesmo? É, mas... Ian Fleming. É, mas eu acho que o GoldenEye, não é baseado porque ele entrou numa linha nova de 007. Não, o GoldenEye não é baseado porque ele é baseado no jogo, né? Essa é a verdade. Exatamente. É. O último filme antes do GoldenEye, que é o Neymar Coera, teve uma merda, teve uma briga judicial entre os herdeiros do Ian Fleming com o pessoal que produziu os filmes, de ver quem tinha os direitos de não sei o quê. Aí eu acho que no final das contas, a solução que deu é que eles podiam continuar fazendo filme que não fosse baseado em livro. Aí depois mudou, foi obviamente. O... Tá tendo Cassino Royale. Teve o Cassino Royale. O terceiro Cassino Royale já que tem, né? É, não tem um que não é... Tem 54 e um 67. É, tem 54, 67 e esse agora. E o último filme antes de GoldenEye foi o Licença para Matar. Licença para Matar, é, que é o Timothy Dalton. Não, e você entende que o GoldenEye, ele veio sendo um filme diferente da linha inteira de 007, né, cara? Ele... Tem um trator e tal. É porque tinha aquela linha de atuação que o o Sean Connery inaugurou, né? Não do sotaque escocês em si. Mas ele foi encarnando o personagem daquele jeito e foi indo. Aí o Pierce Brosnan já... Aí foi o Roger Moore, Timothy Dalton, aquele monte de maluco que fez um ou dois filmes cada um, só filme horrível. É, o George Lazenby que fez um e o Timothy Dalton fez três. É, o George Lazenby. É, o Lazenby quando fez, cara, ele tinha, sei lá, nem 30 anos o filme que ele fez, 007. E o Roger Moore já tinha quase 40, sei lá, uma coisa assim, era bizarro. Tanto que, cara, ele fez, acho que o Lazenby fez o sexto filme, porque o Sean Connery estava ficando muito caro. Aí criticaram ele pra caralho e falou, então eu, né, vou sair, já que, né, eu tô realmente atrapalhando. Aí chamaram o Sean Connery de novo pra fazer o sétimo. E aí voltou ao nível de qualidade. Mas quando gravaram o último 007 com o Pierce Brosnan, cara, o cara já tava com cabelo branco e o caramba. Ele fez três, né? O GoldenEye, Amanhã Nunca Morre. Ele fez quatro, acho. Quatro. O GoldenEye, Amanhã Nunca Morre. Mudou bastante. Die Another Day. Isso. Novo Dia Para Morrer. Amanhã Nunca Morre, Novo Dia Para Morrer e esse outro aí que vocês falaram. Caraca, cara. Dá um tapa na pantera. O Amanhã Nunca Morre, O Mundo Não É o Bastante. O Mundo Não É o Bastante, os nomes são fodas. Novo Dia Para Morrer. Os filmes em si não são a mesma coisa, mas os nomes são muito fodas, cara. Não, inclusive o Die Another Day ganhou o prêmio de pior trilha sonora do 007. Pô, eu ia falar que a música da Madonna, não é? Da Madonna. Pô, eu acho muito maneira. Você pode achar maneira, mas ela ganhou o prêmio de pior música 007 de todos os tempos. Mas uma música, cara. Daí essa uma boa trilha sonora de 007 é outra história. Não, mudou o estilo, né? Por isso que a galera fanboy deve ter perdido o marido de um filho, né? É bem ruim, mas pra defender o Master Splinter, essa última do Quantum of Solace é uma coisa atroz, meu Deus do céu. O Quantum of Solace é um filme ruim. Filme que nego não consegue traduzir o nome é ruim, eu não vejo. Solace Quântico, inventa, porque é merda. Se você não consegue traduzir o nome, moleque, bota lá, 007, um agente muito louco mesmo. Isso, cara. 007, e Leslie Nielsen. Um agente secreto. Um agente muito mais do que secreto. Isso, um agente muito mais secreto. Nós sabemos, lá para o final de 96, a Nintendo lançou um videogame novo, diante da ameaça do PlayStation. Esse videogame, que durante muito tempo as pessoas chamaram de Dolphin, depois de Ultra 64, finalmente foi lançado com o nome Nintendo 64. Aí teve lá os seus joguinhos, Mario 64, Mario Kart, sei lá mais o que, que eu não tive esse videogame, International Superstar Soccer 64. O videogame era muito bom, tinha lá o controle que o pessoal gostava, que tinha o gatilho, tinha o controle analógico, multiplayer de Mario Kart era maneiro, a galera se amarrava, mas o multiplayer do Nintendo 64 só atingiu seu patamar máximo quando a Rareware lançou em parceria com a Nintendo em 97, na hype do filme GoldenEye 007, o jogo chamado GoldenEye. Não foi nem lançado durante a hype do GoldenEye, não, cara. Diferente da maioria dos jogos baseados em filmes, né? Ele levou 2 anos e meio pra ser produzido. Tem razão, o filme é de 95, pá, e o jogo é de 97. Exato. Ele levou 2 anos e meio pra ser produzido. E durante todo o tempo que ele foi produzido, o pessoal teve muito cuidado pra fazer um jogo interessante, não mais um jogo pra tentar vender em cima do nome do filme. Não. Tem uma coisa, Ninja Inimigo. Naquela época, 95 saiu o filme no cinema. Ele ia pra locadora no final de 96 e só ia passar na televisão 98. Então, provavelmente na época que você jogava o jogo, você foi ver lá na segunda-feira de noite o narrador da Globo falando: Pierce Brosnan é 007 em mais uma nova aventura em que ele terá de impedir o sequestro de uma arma nuclear espacial. GoldenEye! Não, mas cara, então, tá aí a prova, cara. Você não precisa lançar um jogo. Pelo contrário, se você for fazer um jogo sobre um filme, você não tem que se preocupar em lançar junto com o filme. Você tem que se preocupar em fazer um jogo fodástico. É a melhor preocupação dos caras hoje em dia. Pode ver que Homem de Ferro 2 saiu antes do filme. Esses filmes aí, dos jogos aí do Homem-Aranha, estavam saindo muito em cima do filme. Mas isso é um absurdo, porque o cara queria lançar, o cara queria pegar hype, não queria fazer um jogo bom. É, isso é um absurdo, porque vende. É uma merda, porque vende. É. A gente deveria iniciar uma campanha. Não comprem jogos de filmes que foram lançados juntos. Pronto. Não compra. Tem um exemplo de dois jogos que saíram agora, e o filme é velho pra cacete. Dois, não, três. Poderoso Chefão, saíram dois jogos recentemente. Uhum. Muito bom. Scarface, eu acho que saiu o jogo. É, saiu Scarface também. E Cães de Aluguel, saiu, sei lá, em 2006 o jogo pra PlayStation 2, filme de 92. Guerra nas Estrelas, toda hora sai jogo. Guerra nas Estrelas não, que agora não é mais isso, é Star Wars. Star Wars. Na época que saiu os jogos pra Super Nintendo, não tinha nada de Star Wars saindo naquela época. Não tinha a Caravana da Coragem. Não, né? E tem vários jogos de Star Wars que foram feitos pra serem lançados junto com os primeiros filmes, o episódio 1 principalmente, e a maioria é uma droga. Não. Vamos defender o Star Wars Racer aqui, porque é muito maneiro, entendeu? Eu acho que o 007 acertou em cheio nisso, porque ele foi por onde os jogos que seguem origens de filmes têm que se basear, cara. Tem que primar pela qualidade, tem que lapidar até o último momento. Parando pra pensar agora, um jogo que é muito bem feito, que for lançado um tempo relevante depois do filme, vai subir as vendas do filme. Eu acredito que GoldenEye foi exatamente isso. As vendas do GoldenEye, do filme, da VHS na época e tal, subiram muito por causa do jogo. E o jogo foi lançado depois que já tinha tido VHS e tal. Eu, particularmente, só vi o GoldenEye, o filme, depois de ter jogado o jogo. Inclusive, por coincidência, eu acho que o GoldenEye foi o primeiro filme do James Bond que eu vi na minha vida. Ah, isso aí deve ter sido pra muita gente mesmo. O GoldenEye é o primeiro filme que eu vi do James Bond. E eu acho maneiro que o jogo, ele fez questão de fazer um clima parecido com o filme mesmo. Só o conteúdo do filme não dava um jogo irado. Então eles adicionavam coisas. Cenas que eram muito rápidas, eles transformaram em fases inteiras. Como, por exemplo, aquela cena, a primeira cena do filme, em que ele tá se infiltrando numa missão lá e depois pula de bungee jump na represa. Essa cena é muito rápida no filme e é tipo, logo antes dos créditos, assim. Antes da música inicial. É uma fase do jogo isso. É uma fase inteira do jogo. É porque você tem que pensar o seguinte, o filme, ele sofre cortes. Alguma coisa que durou muito tempo no tempo do filme, na realidade do filme, na tela só vai aparecer durante 5 segundos. Só que você não tá jogando com cortes, você tá jogando, quer dizer, tem seus cortes, mas você tá jogando as atividades que o personagem seguiu da trajetória do filme. Você pode expandir o filme no jogo. É, sem sintetizar aquela cena em 5 segundos, entendeu? Você pode usar a cena como ela deveria ter sido. Ela provavelmente tá lá nos extras do DVD. Se fosse a época dos DVDs, com certeza teria isso no extra. Verdade. Ah, mas tem DVD disso, com certeza. Deve ter isso em extra. Mas aí, DVD. Quando os DVDs disso saíram, já não tava no hype do jogo, né? Então, talvez já não... Eu lembro da primeira fase até hoje, cara. Como se você mais jogou, né? Ih, minha mão, não vem com essa pra cima de mim não, porra. Se tem um cara aqui que é pro nesse jogo é ele, cara. Cara, eu joguei essa porra demais. Não tem demérito nenhum em você ter como a fase que você mais jogou, a primeira fase do jogo, porra. Só mostra que você jogou o jogo várias vezes. Às vezes tu joga, não quer salvar, desliga e depois volta. Inclusive, a primeira fase não foi o que eu mais joguei, que ele era o... Ele foi o primeiro jogo a instituir achievement. Não teve um outro jogo que inseriu achievement tão bem quanto o 007. Ele não chamava achievement nessa época, ele chamava de cheats. Eram pra você dar unlock nos cheats do jogo, você tinha que fazer achievement. Você tinha que fazer coisas muito difíceis de serem feitas pra você poder, com exceção da Deca Mode, que todo mundo tinha e não sabia nem como. Não, mas eu acho que tinha uma parada também, só que todo mundo fazia por default. Era você ter que terminar a facility em menos de 2 minutos e 15 segundos pra, no mais difícil. Aí você ganhava o cheat de invencibilidade. E vários outros que tornaram o jogo um desafio muito maior pra mim na época. Eu joguei o jogo como se eu fosse criança na época e existisse achievement. Eu fui atrás de tudo. Que é aqui? Já sei porque era tão fácil pegar Deca Mode. Você tinha que passar da runway, aquela fase que você corria de geral e pegava o avião no ar. Quer dizer, que não era no ar no jogo, né? Mas só no filme, mas o jogo simplesmente entrava moleza no avião. Você tinha que terminar aquela fase que era, tipo, ridícula e rápida em 5 minutos. Então, tipo, qualquer macaco conseguia pegar o Deca Mode. Então, tipo, faz sentido, né? Tinham vários desses achievements que eles funcionavam também pro modo multiplayer. Isso significa que se você botasse o Deca Mode, pra quem não lembra ou não sabe, ou deu mole, tipo lapso, o Deca Mode era um modo que você habilitava, né, um cheat, um achievement que todo mundo do jogo ficava com cabeção gigante e braços gigantes até o chão, que o nome era Donkey Kong Mode. É porque o Donkey Kong era da Rareware também, né? Exato. Primeiro que tinha aquela coisa clássica de que toda fase do James Bond mostrava a câmera girando uma visão periférica da fase em geral. Chega perto do James Bond, dá uma volta de 360 graus nele e entra na cabeça, por trás. Uma volta de quantos graus? 360. Então não saiu do lugar, né? É uma volta, porra. E entra na cabeça do James Bond e você começa em primeira pessoa o jogo. Na primeira cara, fase. Tem um episódio de Simpsons que faz a mesma coisa, cara. Entra na cabeça do Homer, é uma experiência única. Doce traseiro. E eu lembro que logo na primeira fase, eles começavam com aquela PP7, né? Por que que eles chamavam a arma de PP7, a pistola dele? Então, porque a deixa pistola eu te explicar. Clássica do James Bond era a Walter PPK, né? Exatamente. E até no primeiro filme aparece ele trocando uma bereta, alguém fala pra ele que é uma arma de mulher. E aí ele troca pela Walter PPK, que vira a arma dele em todos os outros filmes. Exatamente, a PPK é a arma dele. Só que você repara que nesse jogo, nenhuma das armas tem o nome de verdade dela. Todas as armas têm nomes alterados. Por quê? Não sei. Por quê? Não sei. Não, de repente mas... é alguma coisa de direito. Não, tem um motivo que é tipo direito, só não sei explicar direito. Para evitar conflitos no uso de nomes reais e, consequentemente, infrações de direitos autorais, todas as armas do jogo possuem nomes falsos. Mais importante que isso, cara. Em se tratando dos Estados Unidos, pra você impedir que um moleque de 12 anos fale: ah, essa é uma Kalashnikov, vou ali no bar da esquina comprar. Me dê uma Kalashnikov. Tudo bem, garoto? Quantas balas você quer? Mais 50 tá bom. Ah, toma aqui 50 balas. São 12 dólares. Ah, obrigado, tio. Como é que tá? Eu duvido muito. Sim, ó. Eu tô querendo brincar de Fahrenheit. É, tipo isso, cara. Mas, cara, depois disso, CS falou, tocou foda-se. E todo mundo sabe que é uma AK-47 e uma Colt. Aliás, meu Bruno. Tá, como é que era o nome da AK no CS? KF-7 Soviet. KF-7, pode crer. KF-7, lindo. Pô, e eu vou te falar que eu era criança, era noob, e não sabia que aqueles nomes eram de mentira. Então, eu falava. É, porra, eu falo. Não. O bicho inimigo, ele subiu o morro e falava: ô moço, me chama uma KF-7 soviética, por favor. Meu irmão, meu nome é Ninja Inimigo, era uma KF-7 e uma DD-44. Pô, e te dizer que alguns nomes ficaram mais irados que os originais, hein? Te dizer que Cougar Magnum é muito mais irado que Magnum 44. Pô, o nome da arma era Cougar Magnum? Era, é, porra. Ah, mudou muito o nome, né? Porra. Vocês lembram o nome da Sniper? Era Sniper. Era Sniper? Era Sniper. Mas peraí, esse não é o pior. Eu conheci essa arma por um outro nome. Era Aquamatic. Ah, aí sim, hein? A arma onanista. Que você fazia movimentos onanistas na arma e ela jorrava. Exatamente. Tinha RCP-90, não era? Não, RCP-90. A RCP-90 era a arma mais apelada do jogo. Mas tinha uma coisa muito mais apelada do que a RCP-90. Duas RCP-90. Era duas. Era muito sinistro isso, moleque. Ainda rolava um freestyle que era tipo metade RCP-90 e outra arma, não tinha isso? Tinha uma todo mundo sabe que a pelada era Golden Gun, tá, galera? Não, a Golden Gun não. Sabe o que era pelado mesmo? Não, o Golden Gun não era pelado? Não, sabe o que era pelado? Golden PP7, seu noob. Ah, era o cheat, leque. Completando a última fase, Antena Credible, na dificuldade Agent, em 2015. Vou falar como eu falava quando eu era criança. 00 Agent. Pra eu zerar em 00 Agent, era tenso. E você tinha duas fases que você só liberava de acordo com a dificuldade que você ia passando. A primeira era Aztec, se você tivesse gerado todas as fases no modo Secret Agent. E se você zerasse todas as fases, inclusive Aztec, no modo 00 Agent, você liberava a última, que era Temple. Repare que ele falou Secret Agent e 00 Agent. Porra, mas é como eu falava quando era criança, cara. Não, eu falava... acho que eu falava Secret Agent, então Secret Agent, sei lá. Cara, isso seria um linguajar de rodoviária, criança, né? Olha só, ser criança não é desculpa pra ser ignorante. Doce traseiro. Doce traseiro. Eu tenho chiclete no seu doce traseiro. O Mestre Splinter sempre foi iluminado desde criança, entendeu? Sabia falar inglês. Essas fases que você abria, elas não tinham nada a ver com o GoldenEye, né? Não, as duas fases você não tinha nada a ver com o GoldenEye. Mas cada uma das fases introduzia um personagem clássico da história do 007, que fora o GoldenEye. Eles não tinham nenhum contexto pra estar lá, não fazia... Assim, não. Tinha um contextinho. Me explica por que o Jaws tava usando uma dual coat pra cima de você na Aztec, enquanto todo mundo tava dando tiro laser em cima de você. Isso é meio opcional, porque na verdade o Jaws nunca usa armas, ele só usa o dente e bola a mão dele. E o brawl sinistro dele. Mas os lasers, pelo menos, era porque tinha um dos filmes que o Jaws aparecia que chamava... 007 contra o Foguete da Morte. Que eu acho que era... Que brasileiro. Nome em inglês era Moonraker, né? Brasileiro. É, Moonraker que é o nome do laser que você pegava. Sim, Moonraker. Exatamente. E era o nome do filme também. Não, seus noobs, era Moonhacker. Ah, moleque, esse fala inglês. Mas é isso, foi muito bem lembrado, era o nome mesmo dos lasers. E o laser era roubado, caraca. Porque você tinha munição infinita e não carregava, meu irmão. Era só... Não, ele perdia energia, você tinha que dar um tempinho até ele voltar. Não tinha, cara. Acredita em mim, você segurava o Z e andava em diagonal. Porque andando em diagonal, você andava duas vezes mais rápido. E você segurava o Z e fazia... Tchum, tchum, tchum, tchum, tchum. Por isso que a galera proibia laser no multiplayer. Porque era roubadão? Não. Porque o barulho ficava insuportável. Imagina quatro pessoas segurando o laser. Fazendo... Tchum, tchum, tchum, tchum, tchum. Aí ficava... Tinha uma curiosidade na primeira fase. Quando ela tava em desenvolvimento, eles queriam dar cada vez mais história pra aqueles 5 minutos de filme. Tinha uma hora que você tem que entrar numa cabine e desativar os alarmes antes de bungee jump. Quando você vai lá desativar os alarmes, a ideia principal era você ir numa outra ilha, que ficava longe dali. Então você tinha que pegar um barco, chegar na ilha, desativar os alarmes, pegar o barco, voltar e pular pela represa de bungee jump. Só que eles acharam que a dificuldade ia ficar muito grande pra primeira fase. Então eles resolveram abstrair isso. Corta, corta, corta. Só que aí falaram assim, estagiário, tira aí a ilha da fase. Aí o estagiário falou, beleza. Esqueceu. Beleza, tá sendo. A ilha tá lá, que você consegue chegar nela com Game Shark. Putz, olha o Robot Lapis aí. Quando vai levar a babysitter pra casa, Homer pega uma jujuba Vênus de Milo que estava grudada no traseiro da moça. Seu auto é encarado como assédio sexual e Homer é execrado por toda a cidade. Felizmente, uma fita secreta feita pelo zelador William acaba provando a inocência de Homer. O tarado Homer. Outra parada muito memorável, galera. Eu quero saber aqui, quem não lembra do começo da segunda fase? Eu. Bunny, o que você vai fazer esse final de semana, cara? Não vou jogar 007. Vai zerar GoldenEye, meu irmão. Vai fazer. É o quê? A segunda fase é a do. Que você começa no duto, né? E tem o cara cagando. Exatamente. Ah, isso tem cara de ser maneiro, hein? Pô, é irado. Você começa num duto que dá dentro do banheiro. E você cai no maluco cagando e tem que matar ele. E se você era uma cena clássica do filme, né? Do filme. Porque você começava a fase com uma PP7 silenciada. Era só você dar um tiro na nuca dele que ninguém ouvia. É verdade. Olha isso, né, cara? O cara que tá mijando não pode achar que o cara que tá cagando caga fazendo barulho como se fosse uma AK-47, pô? O cara podia tá cagando feio, né, cara? Você tá cagando foda, né, cara? Fala, porra, meu, tem 3 dias que eu não cago, agora eu vou dar um tiro aqui pro cu. Não, aí é... Quem nunca cagou assim? Assim eu nunca caguei, mas eu cheguei perto disso aí. Cagar que nem o laser, né? Piu, piu, piu. Como é que é o nome daqueles lugares de box que você fica mijando? Esqueci. Box? Mictório. Não, mictório é o vaso na parede. Urinol. Ah, tá. Não, vasinho na parede de mictório. Aquele... Banheiro. Eu gosto de você mijar o vaso. Box. Box. É box. Box é os boxes do banheiro. Ah, se bem que eu mijo no box do banheiro, tomando banho. É verdade, é bom isso. Cara, todas as casinhas de cagar, pode falar. Nas casinhas de cagar dentro do banheiro tinha... Porque só pode cagar? Não. Pô, você mijando no mictório, né, cara? Se você entrar na academia, você vai cagar. Ah, meu Deus! A não ser que você tenha um problema sério, você não consiga que alguém olhando pro seu corpo não consegue mijar, aí você mija na academia. Eu tenho menos de 24 horas pra lançar esse podcast. Ah, foda-se, eu não lembro mais nada no banheiro. Quer falar que você abre um negocinho de cagar e aí você acha o maluco que tá cagando e te mata. Tem várias pessoas cagando em vários mictórios, random. Então volta e meia você se ferra se você começar a fazer zona ali dentro. Não, era clássico você fazer zona ali dentro de propósito pra você pegar a munição da KF-7 que você precisar mais tarde. Isso é um clássico. Aí tocava o alarme. Caraca, quando tocava o alarme, vinham os homens de preto, meu irmão. Yes. Os homens de preto eram... Tommy Lee Jones e o... E o Will Smith, cara. Eles eram... Foda, cara. O cachorro também tinha no jogo? Ah, se tivesse me falado isso na época, eu tinha jogado, cara. Então, vinham os caras vestidos de preto, cara. E eles tinham um colete à prova de balas e eles eram sinistros. Você pegava sua KF-7, mirava, principalmente porque a mira da KF-7 dava zoom, pra quem lembra disso. Você mirava no olho do maluco e ele tancava o tiro na cabeça como se fosse o Tenkyu do futuro, velho. Era exatamente, cara. A cabeça ia pra trás e voltava. Era muito simples. Era muito duro. Pô, bateu no colete, cara. Bateu no colete. Você tinha que dar uns 6 ou 7 tiros no olho do maluco pra ele morrer, era assim. Não, mas eu vou te falar que 007 era muito realista. Porque aonde você atirasse no cara, ele tinha um emote pra dizer que doeu naquele lugar. Quando você atirava na perna, ele meio que ficava mancando, então levava a mão na perna. Ai, ai. Óbvio que 5 segundos depois ele levantava como se nada tivesse acontecido e corria atrás de você. Mas na hora ele reclamava de dor. Aí você atirava na mão, ele ficava sacudindo a mão de dor, tipo, ai, ai, faz o garoto aqui no meu batom. Ai, ai, meu Deus! Aí, pegou. Tá tudo bem. Pegou na minha mão, mas tá tudo bem. Peraí. Pegou na minha mão. Pegou meu braço. Calma, chega aqui. Faz um garrote aqui no meu braço. Faz um garrote aqui no meu braço. Aí, pegou aqui na minha mão. Porra, eu lembro exatamente da facility. Tinha muita aquelas portinhas verdes, meio bugadas. De vez em quando o teu inimigo ficava na... Atravessava um membro pela porta. Você podia... Meu, pela... Isso era clássico, cara. Você oprimia o braço do maluco. Oprimia o braço ou a perna, ou de vez era lá pela parede, era meio bem zoadinho. Era tão irado que se você tirasse no saco do maluco, ele sentia dor no saco, cara. Vocês lembram disso? É, é irado. Você tirava no saco e ele... Meu irmão, quem não odeia os cientistas de GoldenEye, cara? Era clássico matar ele só de vingancinha, cara. Só não? Vamos ver se tu é pro. Vamos ver se tu é true no GoldenEye. Vai, pode mandar. O que acontecia quando você dava 2 tiros no cientista e ele sobrevivia? Obviamente, tipo, um tiro de arma fraca no pé, outro na mão. Ele não puxava uma arma? Ele sacava uma DD-44, o moleque começava a atirar em cima de você. Pode crer, tem razão. Era clássico. Eu tava com uma PP7, querer uma DD-44, que é uma arma melhor, e usar a mesma munição que a PP7. Eu ia, enchia o saco de um cientista, ele sacava a arma, aí eu matava ele e pegava a arma. Eu só lembrar, tinha uma fase que me dava muito ódio, que era a fase que eu tava no depósito, depois da fase do trem. Não, era antes da fase do trem, né? Antes da fase do trem, isso. Tava no depósito, andava por várias ruazinhas, todos eles com containers no meio do cenário e vários portões nos galpões. Aquela fase me perturbava de tal maneira que eu sempre me perdia. e voltava pro lugar que eu já... Essa fase era sinistra de se perder. Aquela cidade, aquela fase que você andava dentro da cidade e pegava um tanque de guerra. Era muito maneiro. Era muito irado, mas se perdia direto naquela fase. Um tanque de guerra tu perdia? Não, depois que tu achava o tanque de guerra, moleque, tu ficava só trolando lá. Ah, tá. Aí, nessa fase, você não podia matar civis também, né? Só que aí você viu uma porrada de civil correndo de um lado pro outro, você com um tanque de guerra. Você falava, meu irmão, você apontava o canhão do tanque. Meu irmão, tá sendo. Porra, cara, mas você pode me chamar de psicopata, mas pra mim a melhor parada era você passar por cima do maluco e ouvir o barulhinho dos ossos quebrando, cara. Se nasceu o A melhor parada era você dar um headshot bem dado na cabeça da Natália, moleque. Isso, matar a mulher. Maria, caraca, da Penha tá aí. Será... Estado do Labela, tá sendo. Jogava 007 aberto. Vou te explicar porque... O Bruno não... também, pô. Tu não deu um headshot bonito. Tinham várias missões que a Bond Girl ia com você e você tinha que proteger ela. E ela só dava trabalho. Ela saía correndo na tua frente, ela entrava na frente dos tiros, morria e tal. E a fase era muito mais fácil se você matasse ela. Só que chegava no final e dava fail, porque tu matou ela. Só que tu chegava uma hora, ela fazia merda, merda, merda, e você... Quer saber? Ela contava toda a frustração na cabeça da Natália Simonova. Tu pegava a SCP-90 na cara dela, ela morria. Aí você, ah. Não, peraí. Eu acho que foi essa lógica que o Bruno teve. O Bruno viu, caralho, essa mulher tá me atrapalhando de passar de fase em real life. Vamos parar de falar desse maluco, porque não tem nada preocupado contra ele ainda. O Macarrão pensou, caralho, essa mulher tá atrapalhando o single player. Ah, isso? Então isso quer dizer que você faria isso, né? Não, longe de mim. Eu mandaria alguém fazer. E cara, quem lembra da pior arma do jogo de longe? Que era a Clob. Caraca, meu irmão! Caraca, que era muito ruim no multiplayer. Quem pegava ela era tipo, caralho, irmão, que tá da Clob. É bonus frag com a Clob, meu irmão. E eu li aqui que a parada é baseada, o nome, que Clob, é baseado no. Não é Clock, não? Não, é Clob. Clob era uma semi-automática. Tá. Uma semi-automática, tipo uma Uzi, só que muito ruim. Tu desenhava o cara na parede antes de dar um tiro no pé dele. E eu, quando dava, tipo, um tiro nele tinha que dar um 18 pra matar. E, cara, eu li aqui que aparentemente ele foi. Essa arma foi nomeada a partir de um cara, ex-funcionário da Nintendo. Chamado Ken Lob. Então, porra, o cara devia ser muito filho da puta, muito moleque. Grandão. Quando você tá no final da fase Train e você tem a Xenia segurando a Natália pra dar um... de refém. E pra passar essa fase, dessa parte no 00 Agente, você tem que ser muito ninja, meu irmão. Você tem, tipo, um segundo antes de dar merda. Então você tem que abrir a porta já dando um tiro no pé dela. Porque você tinha que dar um tiro no pé dela pra ela ficar sem reação. Tipo, ai, meu pé está doendo. Aí você matar ela. Se você der um tiro em outro lugar, ela dá um tiro na cabeça da Natália e morre. Não. Na verdade não era isso. Eu sei disso porque essa era a maior frustração da minha vida. Porque até hoje, até nem sei mais onde tá meu 64. Mas eu nunca consegui passar dessa fase 00 gente. Se você não desse esse tiro na perna da Xenia, ela não morria aí. Ela só morria depois na fase da jungle, que você matava ela. Aham. Uhum. Se você não desse o tiro no pé da Xenia, ela o tempo não dava. Você tinha que se soltar, né, com um reloginho, com um laser azul. Você tinha que escapar. Só que aí a Natália tinha que ficar baixando os dados lá de pode saber crer, onde ficar o GoldenEye. Só que não dava tempo. Não dava tempo dela pegar os dados no 00 Agent. Então você tinha que dar esse tiro no pé da Xenia, que aí a bomba, ela atrasava a bomba pra ela poder escapar, né? Exatamente. E aí você conseguia escapar. Caraca, bem lembrado, cara, o relógio do 007 nesse jogo. Isso não fazia o menor sentido. Era um ômega. Porra, podia ser um ômega, podia ser um Rolex, meu irmão. Mas no meio do tiroteio do jogo, você já tentou dar pausa porque tua mãe entrou no quarto pra falar que o almoço tá pronto? Eita. Não, cara, dá uma tiroteio. Aí você dá pause. Aí ele para o que tá fazendo. demora uns 2 segundos pra mexer o braço direito e aproxima o rosto na mão, assim. Ainda toca uma musiquinha no relógio. O seu relógio mostra o seu life. Você tá falando mesmo? O seu relógio. Mostra. O de lápis mostra. Eu mostro. E quando você toma um tiro, lápis? O que acontece? Eu não tomo tiro, eu tô no modo invisible. Última parada que eu queria falar sobre o single player é que, lembrando do último podcast, né, do Ninja DJ, também conhecido como Disco Ninja, a trilha sonora do GoldenEye é genial, cara. É muito boa. Boa, realmente. Não, pra tipo, começar pela música. Não, a música inicial é, porra, é a música do James Bond, sacanagem. 007. Não, mas a música do 007 é uma música foda, meu irmão. Você toca a música do 007 em qualquer lugar, o nego já fala, caraca, irado, 007. Não, pera aí, não é a música do Guile, não, você pode colocar em qualquer lugar. Mas o legal é que todas as trilhas de todos os mapas são baseadas na trilha principal do 007, né? E mesmo assim, o cara conseguiu fazer várias músicas totalmente diferentes, né? Muito boas. Muito boas. O grande Pô, mas era muito bom. Era o Robopack. O grande diferencial era o Robopack, tá aí. Que, inclusive, até hoje, todo mundo tá imitando aí, tem essas merdas de DualShock aí, esses caralho aí, que... Não, Rumble Pack. Cara de pau de Rumblepack. Rumblepack é vibrador, porra. Isso vem de sex shop há 500 anos já, e o nego vai falar que é imitação da Nintendo. Tem razão, né? Tem razão. Pelo amor de Deus, cara. Então, multiplayer, né? Multiplayer. E não vale escolher o Job. Não vale escolher o Job. Caraca, não vale, porque não tem como acertar. O Job é muito baixinho. Pô, já tá na mira do headshot, cara. Não, claro que não, cara. Não, não dava. Não. Você... Por que acontece? Essa galera, a geração Restart de hoje, que tomou leite com Perovo Maltini e jogou FPS no computador com mouse, não sabe o que é jogar 007, meu irmão. Você não tinha como... Você não tinha como andar e mirar assim perfeitamente. Você... É, não é como hoje em dia que normalmente os controles de videogame tem 2 analogues, né? Você tinha um jeito de jogar que você mudava os controles padrões do jogo, que você jogava como os outros jogos de FPS do Nintendo 64 vieram depois. Mas era ao contrário, que era que nem o Turok, né? Exatamente. Eu achava um lixo. Eu tentei jogar assim e minha performance como gamer. Competição era muito melhor quando eu jogava no tradicional, porque o jogo ele tinha um sistema de automira, entendeu? Ele mirava pro cara se você mexesse. Não era uma parada assim, perseguidor, mas se você tivesse com uma mira perto do cara, a arma mexia um pouquinho pro lado, entendeu? Só que no Job você tinha que abaixar a mira, cara. Você tinha que parar e mirar no cara pra baixar. Então. Cara, vocês falam no Job de um jeito que parece que é o nome do cara. Ah, é o no Job. É o Job. Ah, é o Job o nome? O Job. Odd Job. Odd Job. Ah, Odd, de estranho. Se eu não me engano, o ator que fazia ele era o mesmo ator do Ilha da Fantasia. Era um anão aleatório lá. Porque Não, viajei. O do Ilha da Fantasia é o anão do Scaramanga de outro filme. O Odd Job era do Goldfinger, que era o que jogava o chapéu do Kung Lao. Exatamente. Ele é o predecessor do Kung Lao aí. O ninja inimigo falando parecia que era No Job. Ah, o No Job. Não, pô, eu já tô falando que GoldenEye eu falo no linguajar infantil aqui. Trabalho esquisito. É o Job, é Barão Samed. Tchau. Vamos ser sinceros, né, cara? Ninguém fala Sarmed. Então, é o Trevelyan. Ninguém fala Zangief, porra. Trevelyan. É Trevelyan. Ninguém fala Sasuke. Mas o mais legal do jogo era o Boris, cara, com certeza. Caraca, pode crer, meu irmão. Não lembrava disso. Isso o Boris é com a camisa. Vergonha. I'm invincible. É o jeito que ele morre, né? Aham. Uh-huh. Sim. Ele congela falando I'm invincible, cara. É assim que eu quero morrer. Ele congela? Ele congela no final, porque ele é gênero líquido. Enquanto ele fala, yes, I'm invincible! Só que aí dá um azar e cai um mitogênico na cabeça dele exatamente na hora que ele fala isso. Ele no jogo era diferente. No jogo ele era fuzilado, eu acho, alguma coisa assim. Não, você matava ele depois que ele fazia a parada pra você. Você precisava manter ele vivo até ele mexer no computador, depois você normalmente matava ele. Eu acho que ele tirava uma arma depois. É, aí você matava ele. É, tirava uma arma e você matava ele. Isso mesmo. Você tinha que liberar os códigos, não sei o que, na Bunker, que era uma fase muito irada no multiplayer. E era muito difícil no single player, porque tinha aquelas turretezinhas zoadas. Não era Bunker. Era a penúltima fase. Era aquela fase que tinha o mapa mundi e aquela salinha de destruição mundial da NASA. Pode crer. Era uma das fases mais difíceis, que você tinha que salvar a Natália e tinha aquelas turretezinhas escrotas numa sala lá. Caraca, aquelas turretezinhas do Mal from Evil Down Under Lasers, moleque. Basicamente duas RCP-90 perseguidoras. E sendo que nessa fase tinha aquela parte que você ficava fazendo download dos dados no computador. E enquanto isso, vinha inimigo de todos os lados. Uhum. Acionava o alarme automaticamente. E você ficava de olho nos vidros. Aí quando os vidros se quebravam, eu sabia que tinha um grupo de inimigos vindo pra aquele lugar. E tinha que eu lembro... Natália, a puta. Eu lembro que quando eu joguei, uma das vezes que eu joguei, baixou, sei lá, o Velos. Baixou a conexão de escada no download do James Bond. E passaram 40 minutos, o jogo tava travado, com inimigos vindo ainda. A barrinha de download parada. O jogo simplesmente parou, não continuou. Deu falei, um bug sinistro. Aí, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a andar aleatoriamente pelo cenário, matando os inimigos que apareciam do nada, até que eu descobri o buraco da parede de onde brotavam os inimigos. Caraca, famoso spawn point. Spawn Exatamente. Point. Exatamente. Eu fiz pontuação infinita, não deu pra comprovar porque não deu pra terminar a fase, mas... É, como todo bom gordinho, você fez o famoso spawn camping. Spawn camping. No multiplayer, cara, uma coisa que me irritava muito, muito, muito, era quando você jogava de Proximity Mines. Era mais legal, cara. Não, não era mais legal, cara. Você jogava, você pegava uma porrada de Proximity Mines. Low skill. Aí você enchia a fase inteira de Proximity Mines. Proximity escondia. Mine. Não, você nem se escondia, você começava a andar, ah, vou pegar o colete. Você se matava. Taran, taran, taran. Ah, então peraí, vou andar. Era basicamente... A Proximity Mines era basicamente usada pra você, tipo, fechar e camperar o lugar onde ficavam as melhores armas. Não, moleque. Primeiro você botava uma em cima do colete, assim. Taf! Pô, mas dava pra atirar na Proximity Mines. Dava pra atirar, mas daí você atirava no colete. É. Mas era quando ele... colete. Não, mas aí, teoricamente, a pessoa não sabia que você botou no colete. Ah. Outra coisa muito escrota que as pessoas faziam era... Chega num cantinho da fase, bota Proximity Mine na entrada do cantinho e fica de costas olhando pra parede num frame escroto que não dá pra ver onde você tá. Aí o cara fica atrás de você... Achei! Quando ele entra... Aliás, lembra das Remote Mines? Claro, que era inclusive canon do filme. Exato, você lembra como é que você fazia pra explodir elas sem usar o relógio? Não lembro. Eu lembro de atirar nelas só. Não, se você apertar A e B ao mesmo tempo, elas explodem. Então tinha um macete que eu usava que elas eram muito melhores que granadas. Por quê? Porque granada você jogava e tinha que esperar... X segundos pra ela explodir. Eu não lembro se dava pra cozinhar. Dava. Você puxava o gatilho da granada, gatilho. Segurava. Se você segurasse por 5 segundos, ela explodia na tua mão e tu morria. Então você podia, tipo, contar até 4 e jogar e ela explodia no ar, assim. Só que muito melhor que isso era a Remote Mines, que você jogava, jogou, apertou A e B e explodiu. É, eu nunca soube disso, eu jogava e tinha que esperar um tempão pra ele pegar o resto. Aí quando tu era um nado lá, tu não entendia por quê. Cara, eu lembro que eu basicamente jogava com uns 2 ou 3 amigos que moravam nas proximidades, naquela época que você ainda jogava no sofá, porque não tinha esse negócio de jogo online. E aliás, eu acho que o GoldenEye foi o primeiro jogo a ter split screen com 4 pessoas, não? Não, da Mario Kart. O Star Fox também. Tá, o primeiro FPS então, vai. Foi o primeiro FPS. Eu gostava de espalhar Proximity Mines por todo o cenário, era muito maneiro. Quando eu não tava fazendo essa parada no-brainer, normalmente eu gostava muito de jogar com a opção Automatics, que pra mim eram as melhores armas mais competitivas. do jogo. E... Ué, era DD44... Ah, tinha um rifle, um riflezinho estranho. Tinha MP5K. Tinha RSP90, hein? Tinha RSP90. RSP90 era muito sinistra, meu irmão. Mas, era 80 balas o clipe e disparava muito rápido. E eu gostava muito de ficar brincando com o Rocket Launcher também, eu achava sensacional. Caraca, uma coisa muito clássica é você jogar na bunker, no multiplayer, de Rocket Launcher, você ir pro lado de fora, lá na neve, no heliporto, lembra disso? E ficar correndo em volta do heliporto com o Rocket Launcher, dando... A maneira era usar aquela cheat do single player que todos os inimigos ficavam com Rocket Launcher, e você era oprimido. Foi difícil. Tinha aquelas fases escrotas que não dava pra ver nada, tipo a cave, ninguém usava. Caraca, a cave era proibida, sério mesmo. O nego já vetava, falava, caves não pode. Proibido. Odd job não pode. Ah, bom, odd job era padrão. O odd job não podia, caves não podia, o Jaws tinha gente que encrencava também. Pô, o Jaws era o mais fácil de acertar, porque ele era gigante. É, mas ele era alto, era difícil de acertar a cabeça. Ah, é, tem razão. Ah, sim, pô, os mapas, eu acho que eu mais jogava era Egypt e Aztec. Mas eu não lembro os nomes técnicos do mapa, mas era um que era no Egito e outro que era Aztec. Temple e Complex. Temple e Aztec Complex, é isso mesmo. Caraca, não era, tinha... Era os que mais jogava também, mas eu gostava muito de... Não tinha facilities. Aztec, não tinha Aztec no multiplayer. Era Complex. Era Complex, era... eu acho. Mas era maneiro. Grupo de player. Era toda branca, né? Era meio... E tinha as paredes... Eu lembro que eu falava Aztec Complex, cara. Que merda. Eu acho que Aztec Complex é a fase do single player, cara. Não é, cara. Tem até música diferente. Não, talvez seja. E eu tenho associado porque, tipo, eu falei Complex. Eu falei, deve ser por causa da fase do single player. E tinha aquelas fases, tipo, Library, Files, que ninguém jogava. Que também era meio tosquinhas. Porra, eu jogava em todas, menos na Caves. A Cradle também tinha podia ser usada no multiplayer, né? Era meio chato. Era meio chatinha, porque todo mundo caía lá embaixo, assim... Ah, era maneirinho, eu gostava. É, mas volta e meia, você tá correndo isso aqui, você anda de... Você corre na diagonal, né? Você dá uma corrida diagonal e você cai lá embaixo. Ah, sim. Um dos diferenciais do multiplayer do GoldenEye era que tinha vários modos interessantes e... Que bom, naquela época pelo menos não tinha nenhum outro jogo, né? Eu acho. Não, The Man with the Golden Gun nunca teve em jogo nenhum, cara. Sangue. Teve sim, cara, teve sim. Qual? Teve no Jedi Outcast 2, que foi um jogo muito bom também. Tinha um modo que só tinha um sabre de luz no jogo. Mas o nome era The Man with the Golden Gun? Não, mas o nome... Se fosse, ia ser muito pirado. Você sabia que nunca fizeram um filme pornô com esse nome? Procurei. Nunca fizeram. Procurei, caralho, não é possível que não tenha. Uma não, sacanagem. Não, Golden Gun, sério que nunca fizeram? Tem. A maior sacanagem que já fizeram com isso é o filme do Austin Powers, O Homem do Membro de Ouro. Exato. Ah, aliás, Austin Powers é muito melhor que 007, cara. Mas não tem um jogo maneiro. É, não tem jogo maneiro. É verdade. O The Man with the Golden Gun virou aquele outro modo que você mata alguém e vira o bicho sinistro. Só que é diferente. Né? Golden Gun, pode pegar. Só tem uma Golden Gun no jogo, não é isso? Aham, uhum, exatamente. Não, eu acho que tinha dois espadas. Não. Só tem uma Golden Gun. E por isso que é The Man with the Golden Gun. É verdade. Na verdade, é The Man with the Golden Gun por causa do Scaramanga, que era The Man with the Golden Gun no filme. Não, sim. Mas aí só tinha uma Golden Gun e. Que aliás, a arma era irada, que era uma arma que ele fazia, esse cara com um isqueiro e uma caneta. Que ele ia montando assim, ele ia falando com o cara, ia montando a arma assim, o cara nem percebia. Caramba. Brincando assim. Aí ele mandava um plá, um tiro no maluco. E mais, a única fraqueza da Golden Gun, que também foi colocada no jogo, é que ela só tinha uma bala no pente. Uma bala no pente, você atirava e carregava. Você não Exato. Podia errar. Mas ela e foi aí que cara. Os caramanga se fudeu contra o Roger Moore. É, isso tinha no filme assim mesmo também? Tinha, ela só tinha uma bala. Ele fala, e tipo, era o Roger Moore fodão, James Bond fodão com... Acho que era 6 ou 7 balas na outra PPK, não sei. 6. E o cara... 7 balas na PPK, na PP7. É, mas eu confundo por causa disso. Mas o Scaramanga só tinha uma bala. Ele falava, tipo, ele tirava uma, né? Falava, only you need one bullet. E aí no final ele atirava no... Ele se fudia por causa do próprio orgulho dele, que ele tinha feito um boneco. Ah. E, tipo, ele queria... A procura dele era achar um grande rival. E ele achava que o James Bond ia ser o grande rival pra ele. Então ele tinha um boneco de cera, eu acho, do James Bond nesse salão de jogos dele que ele jogos, diversão. Ele fazia duelo com as pessoas. Então ele no final ele acaba atirando no boneco em vez de atirar no James Bond de verdade. Madame Tussauds, hein, cara? Madame Tussauds foda, salvando James Bond desde sempre. Mas se misturasse o James Bond, aquele bonecão ia ser um voodoo sinistro, aí o James Bond ia estar na merda. Lorde Amor. Stay away from the voodoo. Mas também tinha outros modos também baseados no, em outros filmes antigos do James Bond, né? Como o clássico License to Kill. Qual era o teu preferido? Clássico modo, porque o filme do Timothy Dalton não era tão bom assim. O meu preferido? Uhum. Cara, eu gostava muito do The Man of the Golden Gun. Só que eu jogava também o License to Kill com Pistols Only. License to Kill com Pistols Only era irado. Sabe qual era a única coisa que não era maneira? É porque tinha uma metralhadora na Pistols Only. Quando qual a hobby? Gente... Eu não lembro qual era. Mas eu lembro que a gente combinava que não valia pegar ela. Aí o jogo ficava mais maneiro. Pelo menos eu não me lembro disso, não. E tinha o You Only Live Twice, que era o mais opcional. You Only Live Twice? Não fazia sentido nenhum. Isso que é foda, né? Era só uma referência pro nome, né? Só referência pro Só Se Vive Duas Vezes. Com 007, Só Se Vive Duas Vezes. E tinha o modo mais opcional de todos, que era o The Living Daylights, né? Que eu nem me lembro o nome do filme em português agora. O Ilapso vai lembrar, porque ele é a enciclopédia humana de todas as porras. Ou não, ou ele vai me decepcionar e vai ou ele googlar. Caiu e a gente vai botar o Robert Lápis aqui. Ou então ele tá googlando enquanto eu tô falando. Cara, tinha até a música do A-ha. Ah, você googlou, seu feio. Eu googlei, óbvio. Mas tudo bem. Que era o modo mais opcional de todos, que era tipo uma estimulância de uma bandeira. Eu acho que era tipo um Capture the Flag. Ah, tinha um Capture the Flag. Quando alguém escolhia esse modo assim, tipo, putz, escolhi sem querer. Sai, reseta. E o Slappers Only, clássico Slappers Only. Caraca, Slappers Only, caraca, era muito chato. Toda aquela gama de golpes, né, cara? Não, e jogando com quatro pessoas era irado, juntava uma galera no meio do mapa e ficava tipo... Não, mas aí, eu vou falar uma parada. Tá ligado no Austin Powers, Judo Chop. Porra, clássico Judo Chop. Pra mim, isso é... Sempre vai ser uma referência pra jogo de GoldenEye, cara. Isso pra mim, eles fizeram uma referência ao jogo ali. Tem outra explicação que é bem menos cotada, mas é porque, na verdade, tem vários James Bond que ele usa o Judo Chop pra apagar alguém. Tem aquele tapinha nas costas clássico que todo mundo faz e sempre desmaia alguém? Eu nunca consegui desmaiar ninguém fazendo aquilo, cara. Já não, tentou? Cara, era melhor. Era já, o melhor agora, era. Aí, porra. Quantas vezes você nunca tentou? Não, nunca porra, tentei. Todas as vezes. Pô, você tá na rua, né? Quer perguntar a hora, já chega dando Judo Chop. Judo Chop! Mas em vez de cutucar a pessoa, você fala. Opa, foi mal. Tá te cutucando só. Que horas são? É sério. Eu vou até tentar procurar aqui no YouTube. Mas, cara, a melhor parada do Judo Chop era a cara do Sean Connery quando ele fazia, cara. Ele fazia tipo. Dava porrada. Quase um vilão, sério. Vou procurar também. Get down, que é isso, cara? Tem um bug no jogo, um bug foda, que parece que quando você o cartucho não tá encaixado direito, você consegue fazer isso. Não sei como, também não me importa como, que você consegue ativar o modo Get Down. O modo Get Down. Tem um vídeo aí no post e toca essa musiquinha foda aí. Uma versão que eu ainda não testei e vou testar, que eu fiquei GoldenEye Source. Exatamente. Isso é foda. Tu já jogou? É Counter-Strike. Eu sei, mas, pô, parece ser muito maneiro, porque tem vários... A gente parece que fizeram a parada direitinho do 007. E eu quero testar, cara. Deve ser muito maneiro. Tá um vídeo aí no post, se vocês quiserem ver como é que eu é. Eu acho que é em cima do Counter-Strike Source, né? Que é aquele 1.7, não sei como é que é. Na verdade, é em cima da engine do Half-Life 2. Engine do Half-Life 2, é. E fizeram um remake do GoldenEye pra computador. Totalmente fan-made, né? Mas, porra, é maneiro. Não, eu não sei se é maneiro. Mas o vídeo parece ser muito maneiro. Então eu vou testar essa semana ainda. Pode ser semana que vem. Eu não sei se tem modo pra um jogador só. Não, mas a gente vai jogar, porra. A gente pode fazer o desafio GoldenEye. Aí o Jesus Ninja vem aí. Estamos chegando aqui mais uma vez ao final do nosso podcast. Esse foi o sétimo episódio. A gente resolveu fazer um apanhado geral, né? Das coisas que a gente lembra interessantes e que marcaram a vida do 007 GoldenEye. Porque, pô, tá lançando aí o novo GoldenEye pra Wii. Puta jogo que vai ser um dos jogos mais esperados pra Wii esse ano. Eu tô louco. Vai ser um dos jogos mais esperados. Pô, tá sendo. Já foi, né? Vai ser. Tá sendo. E com essa grande saudade que bateu quando a gente começou a estudar essas notícias do novo GoldenEye, a gente resolveu fazer aqui na sétima edição um especial sobre 007. Espero que vocês tenham gostado. Obviamente a gente não consegue falar de tudo em apenas uma hora e pouco. Então, mandem o que as suas porradarias, vontades, raiva e sanguinolência pra eu gosto de jogos, @bastofrentesoco.com, falando: porra, vocês não falaram daquela fase irada em que você andava no, em cima do... do... muro! Do muro! Vocês não falaram... A gente não falou de como a cara do Pierce Brosnan é deformada na caixa do jogo. isso é verdade, isso é importante, isso é importante. Pô, beleza, tá aí no post. Só pra não fugir a nossa tradição das homenagens que a gente faz, vamos escolher alguém aqui, deixa eu rolar um dado. Hã? Vou rolar um dado aqui. Um dado é mesmo. Sério isso mesmo? Caralho. É. Senhor da Eternidade. Caralho, o dado, muito vacilão esse dado, mas por quê? Você vai dar 10 pro GoldenEye 007. Vou dar 7,5. Não, tô zoando. Aham. Cara, olha só. Tem que ter muita coragem pra dar uma nota menor que 10 pro GoldenEye. Itens, né, cara? Que nem que nego faz nessas reviews loucas aí de jogos. Assim, gráficos, 10. Entendeu? Porque se você pega o jogo e olha, você fala: caralho, que merda de gráfico. Meu Deus, que merda. Mas na época, cara, era tipo... Você falava: oh my god! Eu não sei nem como é que funciona isso, porque naquela época eu achava, tipo, realista, sabe? Eu achava, tipo, até que o boneco zoado era parecido com o Pierce Brosnan, né? Eu não sei como funciona essas evoluções. A trilha sonora é linda, sério, uma das melhores, pra mim, uma das melhores trilhas sonoras. Não sei porque que eu não botei nenhum no Disco Ninja, quer dizer, eu sei, é porque eu só podia botar 3, mas... Pô, jogabilidade, 10 também, porque, porra... Genial. Realismo zero, entendeu? Porque, porra... É, dá tiro 7. Em cabeça de morto e o corpo transparente sai sangue foda. Não, é... Tem muito realismo ali. Valeu de novo, Lattes. Não, o meu é mais importante. Se você busca realismo, vai jogar o jogo mais jogado de todos os tempos. Que é chamado vida. Então agora eu vou falar a versão científica disso. Se você quer realismo, você que completa 18 anos, jovem, aliste-se no exército, marinha ou serviço militar, a segurança do Brasil em nossas mãos. Só que, por favor, não chega no exército procurando uma KF-7 soviética. E tem caso, se você for atrás de realismo, se ele está no exército e der France, não vem reclamar com a gente depois. Não, cara, France tá... No exército brasileiro, ninguém dá France, não, cara. O France do exército brasileiro é você ir pro CPOR... Ficar na reserva, essas coisas assim, não. Tá certo! É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Todo ser humano tem um olho que vale mais do que dinheiro. Cuide bem do seu, mas o olho ele tem. Mas algumas nações soviéticas têm um olho dourado que voa aí no céu e. E pans. E, vou explicar. O GoldenEye, ele é uma explosão de pulso eletromagnético, tá entendendo? Ele destrói as coisas eletrônicas. Você não fizeram pode mais ver televisão. Temporada. Fizeram isso aqui na temporada 24 horas. E o que o Mestre Splinter acha agora que ele voltou depois de ser desconectado? Velozão. Não, peraí. O que você acha disso, Mestre Splinter? Pedal? Não, o que você acha sobre isso? Cara, eu acho absurdo fazer isso com as crianças. Realmente, bomba de pulso eletromagnético nas crianças é mó vacilo, porque elas ficam sem televisão, elas ficam sem videogame, logo sem jogos, entendeu? Fica sem o sexy time no Multishow, meia-noite e meia. Sem o sexy time no Multishow. Papo calcinha, 11h45. Tá passando já? Tem que ver. Isso, meia-noite 24, hein? Valeu, galera. Abraço, até semana que vem. Daqui a 5 minutos. Mas já que ele comentou sobre o gerador Denix, eu tomei a liberdade, né, claro, quando eu vi esse comment que ele postou, de pegar as identidades secretas dos nossos queridos amigos do podcast e colocar no gerador de nicks os nomes deles. Filho da puta. Pra ver o que sairia. E eu tive resultados muito interessantes, de fato. O ninja inimigo, ele em teoria, por esse programa, o nick dele de CS seria Camper, que eu acho que é bem adequado. Camper, filha da puta. O Mestre Splinter saiu como Guppy, que pra quem não sabe é aquele peixinho de aquário muito escroto, pequenininho e meio gay. Fala. Aposto que é um Guppy muito, muito mortal, cara. É, um Guppy from hell, né, cara? O Ilapso saiu como Towel Boy, né, o garoto da toalha. Que é foda. Toda uma referência a South Park e a Guia do Mochileiro das Galáxias em um nickname só. Com certeza. E referências a atitudes homossexuais no vestiário dos homens também, mas beleza. Isso é o que você anda dizendo, né? No vestiário masculino que eu frequento, não tem essas coisas homossexuais, não. Mas já que o que você frequenta tem essas coisas. Eu vou editar, moleque. Você vai falar, você vai responder assim: eu sou gay mesmo, cara. Eu acho que até agora quem respondeu isso foi você, né? Eu sei, mas eu vou editar e você vai falar... Ah, pô, mas você sabe que eu também tenho o poder da edição agora. E você sabe que você disse a frase que você quer que eu diga. Você já disse com todas as palavras e letras. E num tom assim muito animado. A gente vai trocar de lugar então? Você vai virar a noite hoje? Será? Não, eu não vou precisar virar a noite. Só preciso de uma frase.